vida tudo é fantasia. Qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter um International sonho apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Marine e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem o mundo de Zephyr. Sob as ordens de Zagar, Zephyr agora está sendo governado pelas forças do mal. Graças ao apoio do Guru Clef, as três meninas ganharam confiança para continuarem a missão para a qual foram destacadas. Uma das etapas para se tornarem guerreiras mágicas foi a fabricação de suas armas, com um mineral muito raro conhecido como escudo. Mas a empreitada custou a vida de Priscilla, uma grande amiga das garotas. Marine, Anne e Lucy partem agora ao encontro dos gênios, que possuem as chaves do seu futuro como guerreiras mágicas. Mas cuidado! Zagar enfurecido destacou vários de seus homens de confiança para destruírem as guerreiras a qualquer preço e impedir definitivamente que salvem Zephyr. O primeiro gênio ressuscita. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Capela, as guerreiras mágicas virão desta vez. Eu sei que desta vez eu as vencerei. Como não tem nada a ver com isso? Não sabe que elas acabaram com Atalante, Pajero e Vigor? Nós éramos felizes antes dessas guerreiras mágicas aparecerem. Muito bem, Capela. É assim que eu gosto. Vamos nos livrar daquelas meninas. Custe o que custar. Lugar maravilhoso, não? Mokona, você está brincando? Você está querendo dizer que o lendário gênio mora aqui? Mas o lugar é um oceano, não é como a fonte eterna. Você não vai querer que a gente pule lá embaixo, vai? Que diabo é isso? Acho que ele quer que a gente suba. Minha nossa, Marine, você entende o que ele fala? Só você mesmo, Anne. Numa hora dessas, até um QI de ostra entenderia o que ele está querendo dizer. Ele está voando! Ai! deixando numa bolha. É uma cápsula submarina. Malcona, se você era capaz de fazer isso desde o princípio, por que não fez, hein? Olha só, até parece que esse pestinha estava a fim de maltratar a gente. O que é isso? Onde será que estamos? Parece que podemos respirar bem aqui. O gênio está neste templo, no fundo do oceano. Marine, como sabe disso? Lucy, vamos nos separar e procurar. Eu não achei nada. Nem eu. Pelo menos não vi nada fora do comum. Ah, onde está Marine? Marine, onde você está? Marine! Marine! Marine! Por favor, responda! Marine! Gente, olha o tamanho desse lugar! Marine! Você está aí dentro? Marine! Meu nome é Ceres. Eu sou um gênio lendário no qual só as guerreiras mágicas podem tocar. Como é que é? Um dragão desses? Marine! Marine! Marine! Não tem jeito, a porta está trancada. Um dragão daqueles é um gênio. Então, tudo o que precisamos é que ele reviva e aí poderemos salvar Zephyr. E poderemos resgatar a princesa Esmeralda também. E quem vai permitir que faça... Quem está aí? guerreiras mágicas, vocês pagaram por terem acabado com os meus amigos. Mas quem é você? Eles eram todos os meus amigos. Falando das horríveis criaturas que apareceram pra nós esses últimos dias, está? Acho que está. Vigor e os outros! Vocês vão me pagar por eles! Eu lembro dessa voz. Então é você! Vingança por meus amigos! Morram, guerreiras mágicas! Ai, que bando de fracotes! Como Alcyon pode perder para um grupo tão fraco? Você disse Alcyon? Ela é uma das suas amigas também? Amiga? Uma coisa abominável como aquela? Não, não é minha amiga. As criaturas sim são minhas amigas. Criaturas? Podem isso! Ai, o vermelho! Terá que fazer mais do que isso? Lucy! E agora? Minha magia não funciona. Ai, guerreiras mágicas cavaram suas próprias sepulturas. Então você é um gênio? Jovem combatente do mundo místico, convocada a desempenhar habilidades de guerreira mágica. Mostre diante de mim a prova do seu valor. Mas que prova? Mostre o seu poder. O poder que tem em seu coração, que dá a você o direito de sustentar o título de guerreira mágica. A força em meu coração? Vocês não podem com meu poder. Essa voz. O jogo termina aqui. Morra! Lucy, a joia na testa dele. Mesmo que a voz era muito suave para ser de um monstro. Eu odeio vocês. Mataram mais um dos meus amigos. Amigos? Você diz aquele monstro? Isso mesmo, ele era meu amigo. E daí? Pajero e Vigor também. Todo mundo me diz para eu não fazer amizade com tipos estranhos como eles. Mas isso porque nunca tentaram entendê-los. Só porque eles têm aspecto de monstro, não quer dizer que não possam ser nossos amigos. Eles eram meus melhores amigos e vocês apareceram e fizeram o que fizeram. Mas se foi você que os convocou para uma batalha, se eram seus amigos, como pôde fazer isso com eles? Você não sente nenhum remorso? É claro que eu sinto por eles. Você ficou magoado com a morte dos seus amigos, mas se soubesse que estavam em perigo, não os ajudaria? Então por que não pensou em tudo isso antes de mandar um por um atrás de nós? O que está fazendo, Capela? Sou eu, Ascot! Ah! Mostre-me a força que existe em seu coração para merecer o título de lendária guerreira mágica. Mostre-me a força em seu coração. Marine, se preocupe só com o gênio. Deixe o monstro conosco. Não, esperem. Aquela criatura é muito forte. Fuja! Eu não posso. Sua meta é derrotar Zagar. Para conquistar essa vitória, você não pode morrer aqui. Você tem que escapar. Mas eu... Mostre-me a força que existe em seu coração para merecer o título de lendária guerreira mágica. Mostre-me a força em seu coração. No meu coração. Vamos! Prove a força que vem dele para que possa completar a jornada. Esqueça aquela criatura. Eu nunca poderia deixar Lucy e Anne para salvar minha pele. Como posso provar minha força assim? Eu não posso ser... Eu nunca poderia fazer isso. Pode acontecer, mas saibam que não deixaria vocês jamais! Eu acabo de testemunhar a consideração que você tem por suas amigas. Prova suficiente da força do seu coração. Então quer dizer que essa era a prova? Exato, e você a superou bem. Eu superei? Parece, Marine, que o gênio fez você passar por um teste, hein? Você ficou e ajudou a nos salvar em vez de fugir. Ele nos reconheceu como guerreiras mágicas. É... Parece. Tudo porque nós trabalhamos como uma equipe. Mas seus corações ainda não estão prontos. Quando estiverem prestes a serem reconhecidas como guerreiras mágicas, eu aparecerei mais uma vez perante vocês. Thank you. nossas armaduras mudaram. Marine, Amy, o gênio foi acordado. Agora Zephyr pode ser salvo. Nós já estamos com nossas armas e agora conseguimos acordar o gênio. Vamos atrás de Zagar e salvaremos a princesa Esmeralda também. E depois Zephyr. É isso aí. Um dos gênios foi acordado. マジックナイトレイアース異世界ゼフィーロのマシン伝説。